Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Pós. Hélio Eduardo Lucas, feliz ano novo, bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes da CBN, desejando a todos feliz 2014. Estou de volta ao batente. Lucas, que faz seu primeiro comentário de 2014 com notícias que foram veiculadas ainda no finalzinho de 2013. Algo aí que está relacionado a processos judiciais envolvendo ex-administradores aqui de Foz? Aqui nós convencionamos dizer que as denúncias contra o ex-prefeito Paulo Macdonald não cessam. Agora nós vamos dizer as duas últimas, porque segundo o promotor, conversamos com ele, do Patrimônio Público, Marcos Cristiano Andrade, no apagar das luzes agora de 2013, ele ofereceu as duas últimas denúncias em desfavor do senhor Paulo Macdonald e algum dos seus secretários. Vamos a elas. Primeira, foram denunciados o Paulo Macdonald de Guise e um dos seus secretários de saúde, Luiz Fernando Zarpelon. O Paulo teve 5 secretários de saúde durante os seus 2 mandatos. Portanto, Luiz Fernando Zarpelon, o Paulo e a responsável, a pessoa responsável pelo executivo daquela ONG ProSaúde que foi embora, foi denunciado também. Detalhe, eles foram denunciados no criminal e no civil. Motivo, o Paulo, o seu secretário de saúde e a ProSaúde assinaram um contrato e não licitaram. Foi uma contratação muito cara, porque essa gente gastou mais de 30 milhões aqui no município, tinha uma taxa de administração de quase 300 mil reais mensais, foram contratados sem licitação. Portanto, foram vítimas aí de uma denúncia no civil e no criminal. Vão ter que responder na justiça. E a segunda denúncia pegou também o Paulo Macdonald, 2 secretários e também quase todos os vereadores da gestão de 2012. Essa última legislatura do Paulo, né? Na Câmara, a maioria dos vereadores foram denunciados também. Um motivo, o Paulo remanejou verbas que deveria ser aplicado na infância e na juventude. Dinheiro da criancinha, ele usou em outras rubricas, com aprovação anuência da Câmara. Portanto, foi denunciado o Paulo, volto a repetir, 2 ou 3 secretários e a maioria dos vereadores. E detalhe que nessa denúncia, além do Marcos Cristiano Andrade, assinou também, chancelou a denúncia, o promotor promotor da vara da infância e da juventude também assinou junto. Portanto, são as duas denúncias aí envolvendo o Paulo Macdonald e até que nos cansou, chegou, acabou. Falando dos vereadores de Foz do Iguaçu, você viu a quantidade de outdoors que temos pela cidade com fotos dos vereadores? É uma coisa hilária, né? Chamado culto à personalidade, uma coisa que não tem o menor sentido, se bem que eles pagam do bolso dele, né? Mas é culto à personalidade. Primeiro o Coquinho, né? Saiu aí, a cidade tá coalhada de outdoors, ele dizendo que ele foi o melhor vereador, o que mais apresentou projetos, etc, etc, etc. Quem foi o Instituto? Instituto Tiradentes. Eu nunca vi falar de Instituto Tiradentes. Você já ouviu, meu caro ouvinte? Se ouviu, conte para nós de onde veio esse instituto. Enfim, o Coquinho está aí como o melhor de todos, the best. E também outro também que está com outdoors aí na cidade é o comunista Nilton Bobato, também dizendo que muito se fez e muito se terá que se fazer, etc, etc, etc. Baboseira, culta personalidade, eu acho que isso não leva a lugar nenhum. E o povo já está cansado de político matreiro, isso aí não vai ajudá-los em nada. Enfim, está aí os outdoors. 2014, ano do centenário de Foz do Iguaçu, a cidade pode ganhar um novo veículo de comunicação impresso, Lucas? Vai ganhar. Chama-se Costa Oeste. Na verdade, o jornal Costa Oeste foi lançado há 16 anos atrás, ali na região de Santa Helena, Itaipulândia, São Miguel. Ele circulou durante um bom 16 anos ali. E aconteceu um fato trágico, né? Um dos últimos proprietários do jornal, um belo dia estava lá numa daquelas cidades tomando uma cerveja com amigos e chegaram 2 caras de moto e atiraram, mataram um. Ele foi morto. Esse fato aconteceu em 2012. E o jornal parou de circular. E agora um empresário lá de Santa Helena, que também atua aqui em Foz do Iguaçu, que é o Lenzi Júnior, Gente boa, o Lenz, empreendedor, jovem empreendedor, ele comprou a marca Costa Oeste e vai lançar esse jornal aqui em Foz e na região, vai circular aqui na região também. Primeiramente, ele circulará quinzenalmente, depois semanalmente, e a ideia é fazê-lo diário. Portanto, Foz do Iguaçu deverá ganhar esse novo jornal. Novo não, que é uma reedição do Costa Oeste, né? Na pessoa do Lenz, que por sua vez também arrendou a Rádio FM 97.7 do Rodrigo do Prado. Ele fez um contrato de 5 anos na rádio e agora vai tocar o jornal Costa Oeste. Eu aqui, esse criado que vos fala, fui convidado para assinar uma coluna lá. Devo aceitar? Não sei ainda. Mas enfim, a boa notícia que nos chega, porque Foz do Iguaçu carece de jornais. Não é possível ficar aí 20, 25 anos com um único jornal, né? Lucas, você passou essas duas últimas semanas, a última semana de 2013, também esse comecinho de 2014, de férias, aproveitou para viajar e, pelo que eu fiquei sabendo, você foi lá para o Maranhão. Maranhão que está no noticiário agora em razão aí dessas questões envolvendo o sistema prisional. O que é que você traz de impressões então, de lá? É verdade, Guilherme. Passei 12 dias lá na bela São Luís. São Luís é uma ilha, né? E lá é um feudo da família Sarney. Os Sarney estão presentes em tudo lá. Onde você anda, está lá Sarney. No fórum, leva o nome da família Sarney. Tudo que são, a maioria dos órgãos públicos, tem o nome dos Sarneys. Eles são a dinastia que se perpetua lá, dinastia entre aspas, mas é como eu disse, é um regime de feudo, de pai para filho. O Maranhão é um dos piores estados da federação, os indicadores piores do Brasil. Para você ter uma ideia, Guilherme, lá a polícia militar não exige cinto de segurança para os motoristas de trânsito. Segundo a piada que corre na cidade, a filha do Edson Lobão, que é o atual ministro das Minas e Energias, também que é ligado ao Sarney, foi detida no blitz de trânsito, botaram lá o bafômetro para ela soprar, parece que ela tinha tomado uns goró e deu problema, e o Edson Lobão proibiu a polícia de usar bafômetro na cidade. Na Grande São Luís não se usa mais bafômetro. O cinto também não é exigido, enfim. E agora o maior presídio lá, o Pedrinhas, explodiu, né, porque a polícia militar entrou lá dentro, deu um baculejo, recolheu armas, chuncho, munições, drogas, e eles em retaliação tocaram fogo lá em 5 ou 6 ônibus. Um desses ônibus, uma criança de 9 anos, foi literalmente queimado, uma coisa de uma barbárie, e o sistema prisional do Maranhão entrou em convulsão. Aliás, isso não é só no Maranhão. O sistema penal brasileiro como um todo está ultrapassado. É uma vergonha que um país, nós somos a 7ª economia do mundo, um país continental reconhecido como o Brasil, é conhecido lá fora como um país que tem suas masmorras. E agora estão pensando até em federalizar os presídios brasileiros, que seria em última instância um último remédio, porque o Estado é ineficiente para cuidar das prisões. E agora estão pensando em federalizar. Vamos aguardar para ver o que acontece. Isso é peça para dona Dilma Rousseff, que está em campanha. Este ano teremos eleições, né? Esses acontecimentos, naturalmente, não são bons para a candidata oficial, que é a Dilma Rousseff. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Voltaremos. Tenham todos um bom dia.